Foi realizada na noite do último sábado a primeira edição 2014 da Operação AIFO, Ação Integrada de Fiscalização Urbana. Foram vistoriadas casas noturnas, boates, bares e lanchonetes da cidade. Dois estabelecimentos apresentaram problemas e foram lacrados pela fiscalização. A boate Pimenta Doce, na região central de Foz do Iguaçu, teve suas portas lacradas por falta de documentação junto à Prefeitura, Vigilância Sanitária, Projeto do Corpo de Bombeiros, regulamentação junto ao Funrespol de Polícia Civil e outros. Os proprietários e o gerente foram presos pelo crime de favorecimento à prostituição, pois foi constatado haver dentro da boate quartos para a prática de sexo, que é vedado por lei. A danceteria Farol Pub também foi lacrada por falta de documentação para funcionamento. O delegado adjunto da 6ª SDP, Dr. Geraldo Evangelista, que acompanhou a operação, avaliou positivamente. Segundo ele, esta operação visa não somente a fiscalização dos locais que venham a funcionar irregularmente, mas também com o objetivo de manter a ordem e a proteção às pessoas de bem. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.